Lição 16. Concentre-se em coisas positivas. Jó 16:5. O que você deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Como você pode fazer isso? Veja o lado bom das pessoas. Os irmãos querem agradar a Jeová. Concentre-se no que eles têm de bom e os elogie, mesmo nas vezes em que você precisar dar um conselho. Não fique irritado, mas fale de modo bondoso. Sorria, isso deixa as pessoas à vontade. Não fique falando de coisas negativas. Sua apresentação sempre deve ser positiva e despertar bons sentimentos nas pessoas. Só fale de coisas negativas quando for necessário ilustrar um ponto. Use a palavra de Deus. Chame atenção para o que Jeová fez, está fazendo e vai fazer pela humanidade. Isso dá esperança e coragem para as pessoas. Na pregação, encare as pessoas de modo positivo. Imagine cada pessoa como um futuro irmão.